se dá disseminua, lua brilha na rua, tipo loucura de pobre, cada um na sua loucura. Sou mais um louco aí, tô na bagaceira, de jaqueta e boné, só zoeira. Na minha quebrada eu sei como é, o bico no conhaque, aí só na fé. Paz, liberdade, um rap pra ouvir, minha família pra somar, já tá bom pra mim, vou só. Tu vai e vem, tô com Deus que nem crente, pego o som do bem, o Senhor tá com a gente. Eu vi uma areia lotado de gambé, eu vi logo atrás o terror do teu, é. Eu vi de longe dois moleque atrás do muro, fumando bagulho do puro, polícia correndo no escuro. Fora do além, luto pelo bem. Sou mais um que não sou refém. O mal já não convém.